só nesse, hein, Juninho? Arrepiou demais, menino. Eu vi no jornal um especialista indicando álcool. Pra não ficar mal, fiz estoque de cana, deixei tudo organizado. Testei positivo pra saudades, os sintomas são vontade de ligar pra minha ex. Eu já tô ficando preocupado, só fico aperreado, sem conseguir te esquecer. A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência. Pra quem não entendeu, a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência. A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência. Quem não entendeu, a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência. Dani Cruz no violão. Quem se entende dessas frases, menino? Simula, Dani Cruz! E eu vi no jornal um especialista indicando álcool. Pra não ficar mal, fiz estoque de cana, deixei tudo organizado. Testei positivo pra saudades, os sintomas são vontade de ligar pra minha ex. Eu já tô ficando preocupado, só fico aperreado, sem conseguir te esquecer. A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência. Pra quem não entendeu, a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência. A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência. Pra quem não entendeu, a sigla quer dizer, deixa o povo cantar, deixa, deixa. E a OMS me mandou beber, pra quem não entendeu, a sigla quer dizer